É o Max novamente. Papatino. Agora não falta nada. Lance uma nave importada. E os menorzinhos da quebrada. Vive escutando meu som. Agora não falta nada. Lance uma nave importada. E os menorzinhos da quebrada. Vive escutando meu som. 15 anos atrás era eu. Correndo pra cima e pra baixo. Soltando pipa da laje. Em chinelo e churrasco, tempo que não volta mais. Agradecendo a Deus, mano, é que nós vem de baixo. Vida cobre igual pedaço. A questão não é que eu me acho. Não pede pra eu falar baixo. Não deixa o tempo levar. O vento que soprou pra tu. Talvez seja sinal de lá. Pra que cê não seja mais um. Não deixa o tempo levar. O vento que soprou pra tu. Talvez seja sinal de lá. Pra que cê não seja mais um. E agora não falta nada. Lancei uma nave importada. E os menorzinhos da quebrada. Vivi escutando meu som. Agora não falta nada. Lancei uma nave importada. E os menorzinhos da quebrada. Vivi escutando meu som. Molecada aqui é nota de 100, né? Quem não quer? Quer pilotar uma Mercedes-Benz, é. Quem não quer? Mano, cê tá bem? Já é. Manda um beijo na tua coroa, só fé. Eu tô de pé, eu tô com fé na caminhada. Tô pra mandar um forte abraço pros meus aliados. Daqui pra frente é só geladeira lotada. Quem te enganou que vencer nessa vida era pecado. Deixa o tempo levar. O vento que soprou pra tu. Talvez seja sinal de lá. Pra que cê não seja mais um. Não deixa o tempo levar. O vento que soprou pra tu. Talvez seja sinal de lá. Pra que cê não seja mais um. Apenas mais dois que vieram de baixo, tá ligado não? Desacreditado por vários. Mas nós tá aí pra provar o contrário. Fé em Deus. E agora não falta nada. Lancei uma nave importada. E os menorzinhos da quebrada. Vive escutando meu som. Menor e agora não falta nada. Nada mudou, nem vai lancei mudar. Lancei uma nave importada. L7 Max. E os menorzinhos da quebrada. RJSB. Vive escutando o céu não é mais meu limite. Som.